quanto tempo eu vivi de ilusão. Em meus caminhos só havia escuridão, pois o pecado é como um furacão, vai destruindo, despedaça o coração. Sim, despedaça o coração. Jesus.